9, no solo 18, cuidado direito, deixa no solo 1, 2, 1, décima 9. Sai na rota, vai parar. Chama 1290, contato de aproximação, chame o trem na frequência NM 8-695, Xanema 2-10. Sim, chama agora 1895, Xanema 2-10. Salvador, Xanema 2-10, boa tarde, final e NS 1-0. Puxa, Xanema 2-10. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Seguinte, aguardando. Alfa Romeo Sierra Golf Oscar da presente no IC360 com curva esquerda devido a tráfego final da 1-0. É forte, interceptando o final da 1-7. Seguinte, espera com curva esquerda o Sierra Golf Oscar. Confirma que altera a aeronave após o aeronave da final? Negativo. Poxa, né, 6210, informa o tráfego à esquerda, no eixo de aproximação da 10. O Charlie 150 em espera, não interfere com seu pouso, autorizado o pouso na 10, vento 180 graus, 079. Sente, temos o tráfego à esquerda, poxa, né, 6210, autorizado o pouso na 10. Foi boa tarde, então, 677, passando a 10, pronto, então, contato com a Então 3677, após a passagem do recolhimento da Bianca na final do 1-0, autorizado a usar e manter, está obter 1-0. Quando for do mesmo, vai manter 1-0, está 3677. Continue a aproximação, aguarde o eixo com 17 liberado. Já está de volta para o céu. Palme o Sierra Golf Oscar, autorizado com uso pistão no 7. O vento 180 graus, 07 nós. Autorizado com uso na 7, o Sierra Golf Oscar, confirma, né? 180 graus, 07 nós. Obrigado. Chame 6210 no solo 122, libere a direita na Fox, chame solo 121, décima 9. Direita Fox 219, 6210. Para dois, eu falo que eu estou ligado pela próxima zona, rapaz, estou obrigado. Obrigado, mas eu não quero estar presente. Você não viu a mais que lá Observo a violência no solo aos 23, autorizado o backtrack e retorno via Romeu até o hangar da Bata. Da Palavra 224, time controle 120, decimal 8. 208 da 3677. Pastor Salvador, boa noite, da 3677, Arco 1 Elefa. Da 3677, contato Ramana de Praia, isso da via Cedar, Zorona, por nível 360. 360 de Arco 1, com referência, pode voar, Elefa. Da 3677, autorizada por nível 6. Eu 45, eu tenho identificação, meu serviço é da BR para 4 mil pés, ou existe na 08. 89 no solo 30, libera a direita, chame solo 121 décima 9. Vai todo mundo, obrigado, boa tarde, gol 9189. Jorge, Salvador, tá passando o Fox para Mike, para o acionamento na aerostar. Tá passando o Fox para Mike, cliente do acionamento, chame pronto para o táxi. Afirmativo. passando Fox Papa Mike, autorizado a decolagem de pista 17, vento 180 graus, 099. Decolagem autorizada 17, o Fox 7 Papa Mike. Meia, só identificação, dessa vez chega da Bama de Ono, para o nível 050, o Alistão 08. 4237, chame o controle, 120, decimal 8, como? 1208, vamos lá, eu ligado. Salvador, Papa Tango Fox Trot Papa Mike, transfere passada 1600 na São Mono. Papa Tango Fox Trot Papa Mike, contatada na decolagem, subiu sobre São Mono para o nível 400. Subiu nível 400, São Mono Fox Papa Mike, obrigado. Controle, o Fox Papa Mike, se achando se seria possível voar direto no Mótiva. Mike, agora de coordenação. Sim. Tango Fox Papa Mike, fui mantendo o nível 360, autorizado a Mátima até o Rio São Paulo. Afirmativo, o Salud mantém 360 restrita, após Tango Fox Mátima ou Fox Papa Mike. chegou, não é, pode. Confirma? Paralisou. Bola 645. Bola 645, com a aproximação, chama o terreno na frequência LMOS, ultima 95. 1295, 14, gol 945, obrigado, bom trabalho. Amante. Oi, boa tarde, gol 945, para o exército da pista 10, João Cabelo. Alô, sou Michelle Abamão, para mim 060, ou a gente na 098. Vai, né, para o recurso, não é quase. Eu vou ficar com a gente, eu vou te mandar a aproximação. Para 266, para 2 metais, 2008, agora o Gabriel é para toda a pista, mas era repasse habilitado. Estimativa 10.2 mil pés, 1.08, patrão estabilizado, X-Tray 1.0, gol 1.09. Da Mike, chama-se para Recife na frequência 125, décima 1, alterna 123, décima 8. Recife 1238, Fox São Mike, obrigado, senhor Luciano, boa noite. Boa noite. Azul 4206, boa noite, autorizado a caminhar e manter, já desceram no zero. Azul 4206. No solo 46, libera a direita, chame solo 121, decimal 9. Autorizado decolagem pista 10, vento 180 graus, 08 mais. Linha decolagem 10, azul 4306. Alfa Lisa Pachar, autorizado em Laguna, descida para 2 hotéis, o ajuste na 098. Direto Zona 2000, na 098, não é Pachar, obrigado. Salvador Gono 966, estabilizando ILS 73, com a pista, visto. Gono 966, completa aproximação, chame por na frequência 118, decimal 95. 1895, essa decolagem 66. Quando repassar, está autorizado a assinar a pista de material da sua pista, repasse estabilizado. Qual será o estabilizado, lá em Nova Chávez? Na aproximação, aguarda autorização de pouso, pista 10. Ciente na sua escuta, 966. Azul 4206, decolado aos 48, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado. Amadeu, uma boa noite, Azul 4206, na Fuca. Azul 4206, contato Ravana decolagem, tudo bem, essa é a PUCA, prendendo 290. E a PUCA 290, Azul 4206. Zipar, o azul 4206. Solo 51, libere direita, chame solo 121, decimal 9. 219, gol 966. frequência Charlie, completa aproximação, chame o torre na frequência ONOMA, 8.95. Oi, comandou, papapá, novembro, papá Charlie, boa noite. Papapá, novembro, papá Charlie, boa noite, o ajuste no 0 no 8, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, pistão no 0. Charlie, atenção, se possível, é o programa 17, não é, papá Charlie, socializado. Confirmando o propõe o cancelamento do plano de instrumento? Positivo, cancelamento do plano de instrumento para pouso da 17, não é, papá Charlie. Reporte no ponto ideal para o cancelamento, novembro, papá Charlie. Presente, Papa Charlie. 6, papapá, novembro é Papa Charlie. Voo instrumento cancelado 5-4. Inicie curva à esquerda. Base pela direita da 1-7. Reporte final da 1-7. Novembro é Papa Charlie. Faltarei no final 1-7, Charlie. Obrigado. 5-4-5-2-6-8-5-2-5-4-5. Recife azul 14-06. Autorizado o pouso, pistão no 7, vento 180 graus, 079. 79, tá no chão. Papá novembro, Papá Charlie no solo 5-7, confirme parte do destino. Ciente, direita via Papá, até a Baeté, frequência livre no corte. Novembro, Papá Charlie. Pela 6143, já tem a identificação, dessa vez chega da BEC para 4000 pés, o ajuste 908. Identificação, dessa vez chega da BEC para 4000 pés, o ajuste 908. Tango Alfa Golf Sierra, executor do controle de Salvador. Tango Alfa Golf Sierra, na escuta do controle de Salvador. Então, essa é a Serra, sendo código 5153. 3223, autorizado a de colapso. Colô 0, vento 170 graus, 629. Está autorizado a linha de decolar da 10 para o 3283. Serra, contato radar 5790, acho que o Salvador. Vou na prova de Amã para visitar a chegada Amã, autorizado de Cia, até no 22050. 3, 2, 3. Vamos então. Serna Armor 1, Electra. 4283, contato radar Nicolás, Brasil, Serna Armor 1, Antônio 360. Para o nível 360, restrito, Armor 1, Electra, pode curvar a direita. 283, está autorizado já direto Electra, subindo para o nível 360. Eletro, para o nível 360, tá 3283. Autorizado aliás, decolado 590, vento 180 graus, 079. Além da cola 590, 3390. 97, decolado 09, chama controle 120, décima 8, bom voo. 30, Wesley. Obrigado, 1 antecipa 2.000 km. Salvador, boa noite, na 3297. Contato Radar Molecular, recebeu via seleção 1, primeiro 320. 320, via seleção 1, na 97, corrigado já, Leda. Leda, 3297. Bom, 869, autorizado a decolagem de pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 089. Entre a decolagem de pista 1-0, gol 1-8-0. Capitão Nelson Serra, Rio Tuna, autorizado de até 4 metais. Uma Duna, 2.000, outro do Duna, 4.000. 4.000, outro Controle, gol 969, balão estava 2000. Gol 969, contato radar na decolagem, subavia pegar, Guruno, Bruno, pelo nível 390. Já, Bruno, 390, 89. Chão 323, chame 7 Recife, na frequência 1283, última 8, é bom, 126, última 0. Chama na Recife, o CR 3283, uma boa noite, obrigado. O Xenem é 143, boa noite, avistado, autorizado com o pistão no zero, vento 170 graus, 079.